Intersom, cada vez mais arrebentão. Quem tá feliz da vida, dá um grito aí! Quem vai sair daqui muito doidão, dá um grito! Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. E joga a mão pra cima e bate na palma da mão. E bate na palminha, e bate na palminha. E eu vou no rei e vocês vão no rol. Eu vou no rei e vocês vão no rol. Ei! Ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Eu vou no Inter e vocês vão no som. Eu vou no Inter e vocês vão no som. Inter! Relembra do show. Vai, vai, vai. É ou não é? Raios. Convidado por uma tal suruba. Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado. Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. E passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Este rei de suruba já me passar a mão na bunda, eu ainda não comi ninguém. Se larga de frescura, eu te levo no hospital pela manhã. Tu ficaste tão bonita, monoteta, mas vale uma mão do que dois com sutiã. É muita onda esse Interson, viu? Quero ver quem lembra dessa aqui, ó. Eu quero ver quem lembra! Canta ali. Vai relembrar na infância, vai. Essa menina que dá aulas de inglês, toma vinho português. Bater uma real, bater um papo no café, vai ver se fala, por favor. Que já tem até uma iva por causa do seu inglês. E quem lembra dessa aqui também, ó? Quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda, contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor, me achar um nada. Sozinho. Eu quero ouvir vocês cantando comigo. Bem alto, que dá pra ser forte, que eu quero ver. Vai! Oh, mais alto, que eu quero ver. Vocês são uma loucura. Vai jogando a mão pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Bate na palminha e bate na palminha. Eu quero ver só quem gosta dessa aqui dá um gritão, tá bom? Só quem gosta dessa aqui dá um gritão. E quem não gostar pode vaiar, pode vaiar. Um, dois, três, liberação. Do intenção da guarda, obrigado a vocês aí, ó. Tá todo mundo muito chapado hoje aqui. Quem vai pro igarapé mais tarde tirar a ressaca aí? Quem vai fazer amor quando chegar em casa dar um grito? Eu quero ouvir o grito das mulheres que gostam de homem. JP, deixa tudo no claro, JP, deixa tudo claro, tudo aceso. Cadê as mulheres que gostam de homem? Dá um grito aí! Agora a macharada, quero ver! Cadê a macharada que gosta de homem? Olha só, meu irmão! Joga a mão pra cima e vai batendo na palminha e bate na palma da mão! Um, dois, três, vai! Respeitado e consagrado arrebentão de Curuçá. Só pra quem gosta. Olha o caqueado, olha o caqueado, olha o caqueado, olha o caqueado. Só quem sabe faz o caqueado aí que eu quero ver. Tá valendo. arrebentando o Pará. Mano, Caquinha! Mano! Olha o que eu quero, vai! E aí, Zezinho? Toma caquiado. Olha bem aqui, bicheiro verde, meu irmão, eles estão na área também, ali, ó. Escute-me, moi, que deu la vérité. Eu que vou se sapar. O nosso amigo Marcelo Marcinho, e ele tá com a gente, obrigado você. Marcelo Mani Mani, se o cavale, e o cajigeu, e o flecute, saiu o cadisquite. Mueble sal, saiu o catuve, ancha, e calite, achemos um salá. Dorio, vem que capacê, eu sabe, eu vi, eu venho com dimanche matin. Messi o cadi munyo aqui cancanha. Tous les samedis yo canga de mim. Obrigado, dona minha irmã, Jato, obrigado da muralha. Aí do Maguari também estão com a gente. Obrigado a vocês pelo carinho, tudo bom? O Gino Ederson aqui, meu irmão. Que mundo que maie. De garçom, Heidi. Avec Maui José. A galera quer dançar, amor. Interson. Interson de Curuçá. Interson. Bora fazer a galera dançar que deixou! Chegou a hora da sofrência, assim, ó. Cola mijador com mijador que eu quero ver agora. E olha meu parceiro Valdinho da Beira Mar também está com a gente. O Helder do Guamá. Está todo mundo aqui. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Agora o que me resta são meus pensamentos. Suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Essa música tem mais ou menos a ver com o Luan, viu? Pode evitar. Mais ou menos assim, ó. No comecinho, vai. Agora o que me resta são meus pensamentos. Suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Yes. Não pude evitar. DJ Luan. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso, o nosso amigo Marcelo Gemac, um abraço pro George e pro Marco Antônio aí, viu? Puxando com a gente, essa mamãe. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu corpo. Sem limite! Não. Muito legal aqui do Inversão, tá com a gente. Obrigado a vocês, viu, Murilo? Sem saber aonde está. E o Luanzinho vai tocando. DJ Luan. DJ Luan. É, DJ Luan. Aceita, meu amor. É. Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais. me voltasse atrás. E eu? Por isso escrevi esta canção. Eu vi. Bora ver, meu parceiro Gabriel. E aí, Murilo? Se não dá. Palavras que toquem seu coração. Bora, Juju! Sem saber aonde está. E é pro cara do Jorginho. Olá, mijador, pro mijador. O Luan é uma loucura, eu vou te contar, viu? Ui! Ô, música que dá vontade de chorar, viu, Dani? Foi demais o que passou. Eu pensei que o nosso amor não fosse acabar assim. Por isso eu estou aqui. Foi um tempo cheio de emoção. Não lembro o que você falou. Me amar e ser feliz. Aí o Júnior Show ainda pega, ainda manda aquele áudio, vou te contar, viu, Júnior? Foi mais que eu sou. Tá certinho, tu. Não pode acabar. Mais uma vez vamos tentar. Não posso esquecer. Nosso amor não pode morrer. E eu te peço! Me dê outra chance, meu amor! E é pra quê? É pelo nosso amor! Yes! DJ Luan! Machine! Intersom, o arrebentão de Curuçá! Arrebentão! E o arrebentão! Fazendo gostoso! Sou feita de amor, por que me tratas assim? Já que tudo acabou, é melhor desistir de mim. Tocando pra galera, deixa assim, só na manivela. Você sabe. Super lotado hoje aqui, meu irmão. A quadra do Brasil. E a gente só tem que agradecer a todos vocês que saíram da residência de vocês pra curtir esse grande diversão. Obrigado mesmo, porque sem vocês o nosso show não é nada. Versão em DVD. Vivo superado. Intersom. Intersom. Intersom. O arrebentão de Curuçá. Dizem que a tristeza não tem fim. Uhul! E a felicidade. E aí, JP? Felicidade sim. Oh! Aí eu só digo que tinha assim, ó. Lembranças desse amor, lembranças desse amor. Foi tudo que restou, foi tudo que restou. Por uma razão, pra minha vida. Não quero mais sofrer, não quero mais sofrer. Mas penso em você, mas penso em você. E preciso te ver. Eu quero, não faz. Não faz sentir. A minha cheiro verde quer do começo. No comecinho, no comecinho. Bora, cheiro verde! Os atrevidos jogam a gente, meu irmão. Dizem que a tristeza não. Foi ou não foi? Você foi o sol no meu amanhecer, mas deixou o nosso amor morrer. E a gente do Vidrigal trabalha sempre em nome de loja Santa Fé, meu irmão. Foi tudo que restou, foi tudo que restou, foi por uma razão. Quem tá valendo sou eu, hein? A minha preciso te ver. Não faz sentido. Ai, tua. Amar alguém assim e ficar distante. E o Marcinho, Joãozinho por ali também com a gente. Obrigado a você pelo carinho. Preciso todo mundo com a gente. XXT, meu irmão. Todo mundo na área. Instante. Ué? Se você quiser, posso te ver. E a cheiro ver. Sérgio Vidrigal. Se estou com você. Saber o da chinela também pra galera. Você é o que sonhei pra mim. Aí eu te peço, vai. Fica comigo. Eu vou te amar por toda a vida. A minha vida é você, meu doce mel. Me abraça. Preciso de você. E aí, assim, pra me aquecer durante as noites de frio. Estar com você é como um sonho que eu não quero acordar. Vai! Fica comigo. Intersol. Eu vou te amar por toda a vida. Intersol. Intersol. A minha vida é você, meu doce mel. Lamei! Vai! Talvez você nem lembra mais de mim. Ou quem sabe não terá. E a produção, Fezinho! Só que até hoje eu não vi. E o Interson trabalha sempre em nomes de lojas Santa Fé! Sinto quando a gente se amou. E de tudo que a gente passou. Apesar de tudo, a gente foi feliz. Ouça, está tocando a nossa canção. Vamos dançar. Faz de tudo aqui é abrir. O nosso amigo parceirão Isaac. E seu Caetano do meio tá só com a gente, tá só na manha. Obrigado por você, viu, Isaac? Que a gente vai se tocar. Vai tocando o Interson. Interson. Talvez você nem lembra mais de mim. Ou quem sabe não queira lembrar. Só que até hoje eu... Minha família é sempre louca, já ali com a gente também. Obrigado a vocês pelo carinho, tá bom? Um abraço do Luan. Tanto quanto a gente se amou. E de tudo que a gente passou. Apesar de tudo, a gente foi feliz. Deixa eu girar, deixa eu girar, deixa eu girar. Vai curtir assim, já me colotinho, vai. Do jeito que a galera gosta e dá valor. O Interson vai tocando. Interson. DJ Lua. Luan. Yes. Eu sei que às vezes dói meu coração. Joguei. E a Mineiro L, tudo bem aqui, gente? Bora avisar que legal. O almoço. Ovo amanhã, isso é. Mais amanhecer, tomando cerveja, turma, tio. Queria te amar. Me lembrei do primeiro beijinho no Machinu, Rodrigo, Rafinha, Banana, Léo, Leandro também, Palheta e a família, a Juventude também, aí do Jardelândia, Cuxinho e Derson, então Zona Man! Ama maestro DJ Luan. Detona suas toques do momento, meu DJ. E você se foi de mim num dia lindo. E eu não acreditei que fosse pra valer. Que teu som. Se hoje alguém me encontrar sorrindo, sabe que por dentro eu choro. E eu choro por você. É, meu irmão. É muita honra. Fiquei de amor e você se entregou pra mim. Me fez tudo de bom e eu não estava nem. Um abraço também para os irmãos aí. O Boca, o Grilo, o Alan, o David, o Max também. E é legal do Pato Macho, o irmão de Marituba. E eles estão com a gente. Obrigado a vocês pelo carinho também, tá bom? Sou eu. Volta, vem me ver. Eu te amo. E eu. É, Intersom, o som de Curuçá, o som de Curuçá. E você se foi de mim num dia lindo. Opa! E eu não acreditei que fosse pra valer. Se hoje alguém me encontrar sorrindo, não sabe que poder. O nosso amigo parceiro George, e ele, o Marco Antônio, também tá ali com a gente. Obrigado a vocês. Criando Águas Lindas, tá ali no começo também. E você se entregou pra mim. E aí, Cheiro Verde? Fez tudo de bom e eu. E eu não tava nem aí. Agora sou eu. Sou eu. Yeah. Quem chora por você. Sou eu. Volta, vem me ver. E eu falo assim pra ela. Eu te amo. Vai embora, não me deixe aqui. O que vai ser de mim sem ti? Uhul! Não suporta ver você partir. Te juro, pois não saber. DJ Luan. Vai embora, não me deixe aqui. O que vai ser de mim sem ti? Eita, ele deu uma chapada de gente! E você? É comigo, ouço o que eu digo. Se te perder, vou morrer de paixão. Lua vai tocando as músicas. Abraço, a galera tava longe de dançar. Vem coladinho até amanhecer. Se liga só, vai. Não, fica comigo, ouço o que eu digo. Se te perder, vou morrer de paixão. E aí, Júnior Show? Malas, me abraço forte. E diz que não. Diz o nome do teu DJ, Júnior Show. Diz. Luan. Intersom, o arrebentão. O Intersom é uma loucura. Se Luan, vou te contar, viu, meu irmão? Eu quero. Eu quero com você. Viver momentos mágicos. Momento de amor, momentos que façam marcar as nossas vidas. Aí eu te peço hoje, faz assim comigo, ó. Dance comigo aqui no Intersom. Fique comigo e o quê? Mais uma vez. Eu quero dizer te amo. Amo você. É muita onda! Sei que quando eu me for, você vai chorar. E o Luan quando vai? Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. E o calor do teu corpo e a noite de desejo. Que a gente passou e a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender. É. Mas é que esse outro não ama você. E a galera vai deixando assim sem parar até amanhecer. Já amanhecendo, já amanhecendo. Só te vai sofrer. Já quase 6 da manhã. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Eu te peço. Não chore mais, meu bem. Don't cry. Interção. Baby, don't cry. DJ Luan. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry. E olha meu parceiro Zinho também aqui com a gente. Obrigado a você pelo carinho, viu, Marinho? Continua, Interção. Não chore mais, meu bem. E eu te peço. Não chore mais, meu bem. E vai dançando assim, ó, sem tirar de dentro. 1, 2, 3, tá valendo! A gente já não fala mais de amor. A gente já não se dá mais tão bem como antes. É, meu irmão. Tudo mudou. Eu não posso mais concordar com seus caprichos. Passando Cheguinho, também ali com a gente, obrigado a você. E aí, qual foi, Gabriel? Cadê a parada? Me amarraram um corpo. Escutar, viu, Gabriel? Que não vai levar a nenhum lugar. Só toma o ref, Gabriel. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Uhul! Prefiro aquele bicho ali com a gente, obrigado a vocês aí. Deixe-me ir pra onde eu quiser. E eu prefiro ficar só do que sofrer junto a você. Se já não dá mais. E a gente de jeito nenhum. Vamos brigar. Se eu não fosse DJ, eu tinha apagado todas essas desgraças aqui do meu computador. Que lembra, lembra, lembra! Eita, Júlio Jô! Lembra a segurança, beijinho aqui no meio. Gente, vamos brincar numa boa aí, gente. E não vi você comigo. Pela frente do baile, segurança, beijinho. Foi uma noite de amor. E eu? Que será de mim agora? você ainda. Amo só você. Intersom. O teu cheiro ainda está em mim. DJ Luan. Não queria que fosse assim. Tornando assim, ó. Libera! E a gente vai dançando hoje, meu irmão, aqui na quadra do Brasil, em Niterói, super lotado de ponta a ponta, 6 da manhã, e a galera não arreda o pé de jeito nenhum. Tome um refri pra se acalmar. Meu bem, você não está nervosa demais. Não é assim que a gente vai resolver essa situação. Nem adianta se descabelar. Querer fazer barraco agora só vai complicar. Intersom de Curuzá. Mal quando se trata de amor e paixão. E aquela menina, como é que é? Aquela garota não tem nada a ver. Eu sou fissurado, meu bem, em você. Ela é prima da cunhada de um amigo meu. Eu tava lhe ensinando a tocar violão e você chegou na hora do refrão. Aquela posição. E olha meu parceiro Juninho. E aí, Juninho? Lá do meu setor de Águas Lindas. E ele e todos com o bichinho ali com a gente. Olha você, Marinho. Tá na área. Que é o super-herói arrebentão. Super-herói arrebentão. O super-herói arrebentão está no ar. O Arrebentão do Pará. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco. Chego mais ou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Vem! Não faz. E olha o Jorginho ali com a gente também. Obrigado a você, Jorginho. Tá todo mundo ali com a gente, meu irmão. A equipe do Cheiro Verde também por aqui com a gente. Valeu a você, Jorginho. Vambora, meus atrevidos! Pare, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Baixe XD. Tudo por ali com a gente. Obrigado a você, viu? Amiga, não. Girando assim, ó, e vai dançando, vai! Oh, mexe a cintura, oh, no prego acorde, oh, mexe a cintura, oh, gatinha linda, oh, gatinha linda, venha logo pro salão, vem dançar o prega forte, vou abrir teu coração. O meu corpinho tá suado pra valer, taradinho, coladinho, tá doidinho. O nosso amigo baixinho, Bruninho! Também por ali com a gente, obrigado a você pelo carinho. Tá curtindo ideia som até o amanhecer, viu, Maninho? É, vou te contar. E vai dançando assim, mulher. Vai! vai. E aí, Marinho, como é que é? Vou te contar. Salve, Leda, salve, Leda. Consumido, eu vou viajar. É a nossa jovem que vai me envolver. E olha, baixando o Marquinho. E ele também pra ali com a gente. Obrigado a você, viu, Marco? Tá com o Chino Zonuí, tá só na mãe. Me canta esse brega, fruto sensual. É mais um fenômeno que faz você delirar. Hoje eu vou sair, esquecer que você não me está. O DJ está tocando a nossa canção. Eu aqui a imaginar, ver você chegando nessa festa e me tirando pra dança. Intersom. Intersom. Você e eu na luz do lua. Intersom. E eu e o Vascão. O DJ Neto a tocar. E a gente começando, só na verdade assim, ó. Começando o domingão, né? É, e às 6 da manhã. Imaginando assim, ó, vai, vai. E vai tocando as melhores luas, e ó. E eu doé. De Curuçá. Intersol, o arrebentão de Curuçá está na área. Deixando muito assim pra galera, só na manhã. E eu tô achando que a galera tá muito quente por ali. Bora dar uma esfriada, só na manhã, assim, Luan. Amanhecendo, Luan, amanhecendo o dia. E a galera tá quente ali, ó. E a gente vai esfriando, vai esfriando, vai só na manhã. Mesmo porque a nossa festa é festa pra agarrar mulher. Mulher, mulher, viu? Eu gosto de homem comer, não dá certo. Vamos lá, Luan! Perguntei a brisa errante se meu amor não vai mais voltar aos braços meus. No murmúrio soluçante, a brisa repetiu a história de um adeus. Vou seguindo a caminhar e não canso de esperar o amor. Veja lá isso aí. Me deixou e nunca mais voltou. E eu quero que volte aos braços meus. O amor que um dia disse adeus me deixou como eu quero. Que volte o amor que um dia me deixou. Yeah, yeah, yeah, que um dia me deixou. Nativa da Águas Lindas ali também comigo. E eles estão dançando e a gente vai curtindo. E a gente vai balançando até amanhecer. Até amanhecer. Mesmo porque já amanheceu, já é 6 da manhã e a galera não arreda o pé e vai dançando. Interson, o arrebentão. E o DJ? DJ Luan. Sequência do Rossi, vai! Ah, que bom se eu encontrasse alguém que só falasse de amor, amor, amor, amor. Ah, como eu queria encontrar. Ah, que bom se eu tivesse alguém que só me desse amor, amor, amor, amor. Como se ia ser bom, hein? Não se esqueça, seria. Gosta do Zezinho, grande Zezinho. Aí, Zezinho. Pois eu teria. Meu irmão, pelo amor de Deus, Zezinho. A paz que tem o amor. Não se esqueça. E um mundo amor bem melhor. Aí o responsável da festa, vou parecer com o JP lá no House Mix, tá bom? Chacubi. Lá vem mais um! Olha que amor, eu estou voltando. E eu estou chegando. Chá comigo. Quero te dizer que me arrependi. Quero te contar o quanto sofri. Uma sequência do Reginaldo Rossi, ó. E eu encontrei. Mas valeu a pena esse meu desterro. Longe eu descobri, descobri meu erro. Descobri que a vida começa aqui, dentro do meu lar, e eu quase perdi. Encontrei mulheres que me amavam, mas que de manhã logo me deixavam. E eu confesso, amor, que jamais senti braços, o calor dos teus abraços, meu amor. Vamos lá, se liga, vai. Se só na manha, o Interson vai tocando pra galera. O Interson de Curuçá, hoje aqui dentro de teu. Se liga aí, meu irmão. Encontrei mulheres que me amavam. Marcelo Massinho tá com a gente, hein, Massinho? Mas que de manhã logo me deixaram. Já tá de manhã, Massinho! E eu confesso, amor, que jamais senti em outros braços o calor dos teus abraços, meu amor. Uma sequência do Rossi, ó. Não, você não pode me deixar. Os filhos não vão suportar. Mais 10 minutos, é? Pra eles nós somos. Mandaram de lá de novo. Mais 10 minutos. Não temos direito de errar. Aqui atrás, Júnior. Gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. O exemplo nós temos que dar. E temos que nos convencer. Que eu e você não somos mais donos de nós. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. E o nosso, quero ver. Nossos filhos são Marcelo Siga com a gente. Só na manha. O ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Sequência do Rossi, olha só. Tenta esquecer aquele teu antigo amor. Procura esquecer, querida. E pelo amor de Deus, vem para os braços meus e eu te darei a minha vida. Eu vou te dar o amor maior e mais profundo, o amor maior de todo mundo. E aonde quer que eu vá, eu hei de te levar pra muito mais amor te dar. Tá com a gente, meu irmão. Tá com muito chope ali. Já mandaram avisar que só vão sair daqui quando o interson tiver desligado até o gerador, né? Vou te contar, meu irmão. Cada beijo teu, mil beijos vou te dar. Uhul! Tenta esquecer aquele teu antigo amor. Parceiro Bofa também. Aí o maior dançarino de Carimó tá com a gente, tô sabendo, viu, meu irmão? É pro ali, tá na área. Os meus atrasivos também, agressivos, eles estão na área. Obrigado a você pelo carinho, tá bom, né? Eu vou te dar o amor Marcelo Leitinas profundo. Black Show ali também, tá aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo carinho, tá com a gente, valeu. Mundo. E aonde? E aonde? E pra mim onde é? E aonde quer que eu vá? Eu hei de te levar pra muito mais amor te dar. Sequência do rock. Sozinho vou cantando. A vida me ensinando. Velhos problemas me aparecem e eu não posso fugir. DJ Luan Interson, o arrebentão. Nos campos que andei, fui procurar só em... Olha meu parceiro Rodrigo, Rafinha, o Baleiro também tá aqui com a gente. Olha o Ramon, Léo, Leandro, Palheta e a família Chumetos. Aí do Jardelândia e continue Interson. O meu proveito foi aumentar o amor no peito, maior do que eu já sentia. Se esquecer você não pude. Uhul! Meu jeito. E aí, JP? Logo você que não mereci. Vai levando na sequência assim, viu, JP? Só na mãe, só na mãe. A sequência dele. Uhul! Entristecido pelo caminho percorrido. Marcelo Zezinho, grande Zezinho. Como fez falta sua mão. Em cada noite mal dormida, a sua ausência era sentida. E o quê? Pelo meu corpo sem razão. Aparecem e eu não posso fugir. tocando na sequência, sendo a saudade pra galera. Bem bacana, e a galera vai dançando assim com a gente, ó. Oi, oi, libera o som. Aqui é Interson. Vai tocando assim pra galera, só na mãe, tá bom? Aqui no Interson, hoje aqui no Liteua. E a galera vai curtindo com a gente. Vai dançando, vai dançando. E vai dançando, e vai dançando, e vai dançando assim, ó. Eu quero ver! Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado. E a loucura! Que loucura! Toda minha parceira, Sandy Beach, também com a gente. Obrigado a você pelo carinho. Eu curtindo o Interson, tô na área, tô na área. Nosso amor. Toca. Será que aquele nosso grande amor cansou? E a gente, A gente já não tá mais. E o quê? Na base do só fosse você. O bom faz gostoso, vai. Será que aquele grande amor meu bem cansou? É Luanzinho, faz gostoso aí. Faz agora. Interson. Yes. Chamo por você, ninguém atende. Eita, que louco! De repente, irmão, pelo amor de Deus. Mais ou menos é assim a história. Eu vou telefonar. Antes de ir. Meu telefone toca insistente. Agora ela está. Preciso falar com você pessoalmente. Não quero te prender, mas não posso te perder. You guess. Esse é um dilema que nem o cinema sabe resolver. Que como é só o filé, olha aí! Assim, meu irmão, vou te contar. Minha Black Sony ali com a gente. Tô na área, meu irmão. Oi! E a noite nos quatro, ela vai subir. É JP! Uhul! madrugada, vejo a porta abrir. Eu te digo. E a menina, o que que ela é? Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham lá. Seu corpo inteiro é um prazer. Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até anoitecer. Menina veneno, você tem um jeito veneno de ser. E toda noite é muita onda de ação. E o DJ que vai amanhecendo diz pra mim quem é, quem é? DJ Luan. É, Luan! Pra cima, maestro DJ Luan. Detona suas tops do momento, meu DJ. Já comigo então! Sai daqui, ó. Quando vejo o sol brilhar neste céu azul. Com saudade de gaçada. Sinto vontade de viajar, de pegar o mundo. Ah, eu com a mãe do agora. A gente nasce, cresce, vive e morre sempre no mesmo lugar. A vida passa e a gente não vê passar. Passa e a gente não vê passar. Vou pegar meu violão e sair pelo mundo a cantar as coisas do meu coração, as coisas que eu tenho pra mostrar. Nossa amiga Catiane, Irene também com a gente. Catiane também. Onde? A Preta, a Dani, a esposa, tá legal? Nossa amiga Alain. Cachaça, toma! Que o mundo precisa da nossa união. É. Da minha mão, da tua mão, de uma só voz. Meu amor, do teu amor, de todos nós. E o Danone Cheiro Verde também ali com a gente. Obrigado a você, viu, maninho? E vai dançando, e vai dançando, e vai dançando assim, ó. E pega ela e vai dançando, e vai quebrando, quebra tudo. Quem tá por ali também com a gente? O nosso amigo parceiro Negão da Sucuri, o Interson. E aí, Negão? Nossa amiga também, tá legal? Nossa equipe Cheiro Verde. E tá desde cedo com a gente, viu? Tomando todas e mais alguém brincando na boa. Do maninho, cara, seis do maninho, olha como tá. Bora registrar esse momento. Deixa eu contar, viu? Toque em mim, sinta dentro de mim. E o que é? O amor está no ar, aqui no meu coração, na nossa canção. Bia Sem Limite. E eles também estão com a gente. Obrigado a vocês pelo carinho. Um abraço do Luan. Como jamais eu amei alguém. Como jamais eu amei alguém. Se o tempo passa, eu quero te encontrar. E cada vez mais te amar. E a gente vai tocando marcante pra galera. Ah, só na mãe, só na mãe, vai, só na mãe. Junto a você, saber viver. Desejo tanto te encontrar. Deixa eu tá ligado aqui, Liliteua. 6 da manhã, olha como tá, ó. 6 da manhã. Brother, vou te contar, viu, meu irmão? Tudo sucesso. Bora, Interson! Interson, o arrebentão. A emoção. 6 da manhã, tá socado, meu irmão. Escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. Um jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu. Sou e de Elson. Vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu. Sou e de Elson. Vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. Um show de som vai começar. Príncipe negro vai tocar. Escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. Um jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu. Sou e de Elson. Vão tocar seu coração. O som que faz você. Só filé, só caro, meu irmão, chegou, tá? Uma paixão. Louva resistindo, vai mandar no Facebook. Lá no Inter, lá no Inter! O som vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que canta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe negro vai tocar. Bora! Você e eu. Doce beijo, quero te amar. DJ Luan. Doce beijo. Interson, o super-herói arrebentão. Doce beijo, quero te amar. E olha minha família, Cheiro Verde. E eles também estão com a gente. Obrigado a vocês pelo carinho. E aí, Cheiro Verde? A Bia Sem Limite, de horário, eles também com a gente. E olha meu que estou ali lá no fundão, ali também. Suporto mais o professor. Me distraio, fico olhando pro lado. Isso é marcante, a gente dorme, ó. 6 da manhã e o Interson tá rolando, 6:30. Eu consigo me ligar desde a hora em que eu te conheci. E o quê? Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Não refresca, não! Arrebentando o Pará. Quando você escutar Sei que você vai lembrar. E a Chiro Verde estourando por ali, meu irmão, chegou já, viu? Muito show, show, show. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar e o Luanzinho vai tocar, sinto que estou com você, amor. Cruzindo o povo, tentando parar. Dentro show do Intersom, o verdadeiro representante de Curuçá. E você sabe disso.